ela é arlequina. Só curte bandido, pois é mulher de coringa. Usa sedução, disposição pra qualquer fita. Linda, atraente, só não vá se apaixonar, porque ela é arlequina. Arlequina, menina carente. Mesmo coração sangrando, tem o rosto sorridente. Com aquele olhar envolvente que entra na mente. Porque ela é arlequina. Ela não se apaixona, tem a mente insana, mas jura que ama. Em cima da cama, toda linda, descolada, rebolada, agressiva. Pra delírio de coringa. Poder de domínio, sedução. Onde mora o perigo, meu irmão? Mulher experiente, seu cheiro fascina. Sorriso artificioso, jeito de menina. Carinho perigoso, encanta, domina. Não caia na teia, viúva negra arlequina. Beleza e loucura, na mesma criatura. Planaltina, continuam as tretas pelas arlequinas. Ela é arlequina, só curte bandido, pois é mulher de coringa. Usa sedução, disposição pra qualquer fita. Linda, atraente, só não vá se apaixonar, porque ela é arlequina. Arlequina, menina carente. Mesmo coração sangrando, tem o rosto sorridente. Envolvente que entra na mente, porque ela é arlequina. Arlequina desconhece o perigo, curte com playboy, dá rolê com os bandidos. Beleza atraente em um prazer nocivo, sem sentimento algum, coração já corrompido. Case armada, mulher errada, fechada contigo e com a rapaziada. E onde há luxo ou lucro, pode crer que ela tá colada. Tem que ostentar suas fantasias, tem que sustentar loucuras compulsivas. Jeito delicado, vestidinho colado, a tatuagem coringa fica pirado. O canto da sereia deixa maluco encantado, pensando em se dar bem. Cego envenenado, atraído pro abate, como um cervo amordaçado. Mas cuidado com o bote errado. Em roda de coringa você pode ser jogado. Ela é arlequina, só curte bandido, pois é mulher de coringa. Usa sedução, disposição pra qualquer fita. Linda, atraente, só não vá se apaixonar, porque ela é arlequina. Arlequina, menina carente. Mesmo coração sangrando, tem o rosto sorridente. Aquele olhar envolvente que entra na mente, porque ela é arlequina. Arlequina, menina carente. Mesmo coração sangrando, tem o rosto sorridente. Porque ela é arlequina.